Quer convidar os irmãos a ler a palavra de Deus em 1 Coríntios? O nosso bom e velho capítulo 12. Capítulo 12, no versículo. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Estou dando continuidade ao nosso ciclo de estudos e eu espero, acredito que hoje nós vamos encerrar este ciclo de estudos sobre os dons espirituais. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, do 9 ao 10. A outro pelo mesmo Espírito, fé. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Amém. Feche os olhos na presença de Deus. Senhor, hoje nós vamos refletir a respeito desses dons maravilhosos que o Senhor já deu à sua igreja. Já te louvamos por isso. E a tua palavra que nos ensina, Senhor, a não sermos ignorantes a respeito dos dons espirituais. Nós estamos buscando, Senhor, na Tua Palavra, separando este momento, neste culto de louvor a Ti. Buscando, Senhor, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de conhecimento a respeito destes mistérios. Que nosso entendimento seja descoberto, que esta Palavra seja revelada, que a Tua Igreja seja fortalecida, seja renovada. A Tua Igreja possa aprender a receber mais e mais destes dons. Nós cremos que o Teu Espírito, Senhor, está preparando este povo para receber poder. Poder como na época dos apóstolos, como antes dos apóstolos, o mesmo poder desde a fundação do mundo que acompanhou, Senhor, os nossos pais na fé. Este poder, Senhor, que está escrito, registrado nessas páginas de poder. Meu Senhor Jesus, este mesmo poder opera hoje, porque Jesus Cristo, Teu Filho, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Por isso nós estamos alegres de falar destes mistérios. O Senhor nos revela estes mistérios, porque nós bem sabemos que a Seu tempo, Senhor, estas coisas acontecerão de maneira muito fácil. O Senhor já tem operado, Senhor, estas maravilhas. O Senhor já tem operado este poder. Nesta noite nós vemos testemunhos deste poder. E nós Te louvamos por isso, Te agradecemos e clamamos a Ti nesta noite de oração. Noite que dedicamos, Senhor, para falar Contigo. Que o Senhor fale ao nosso coração. E nós estamos felizes com tudo isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar na presença de Deus. Rosane, você tem aí preparado aquele testemunho? Gostaria de dar o testemunho para nós? Pode vir até aqui. Eu lembro, não sei se vocês estavam aqui quando o tio pediu para orar pelo Rodrigo, meu irmão mais velho. Né? Que daí o tio me chamou, até não, nem consegui falar com o tio, a gente está tão correndo. E eu conversei com ele no mesmo dia, tentei ligar para avisar ele, para ele tomar cuidado com alguma proposta, com alguma coisa que viesse para ele, né? E ele falou, não, tu pode deixar que eu vou estar orando e tal. E a gente continuou orando. Passou uma semana da quarta-feira, na outra quarta-feira, ele recebeu, presidente da JNI, lá da Nazarela. Ele recebeu uma proposta meio estranha de uma pessoa. Que essa proposta seria ele abrir uma certa ONG para receber donativos e tudo mais, mas ele ia ter que estar vinculando essa ONG com o nome da igreja. Só que era uma grande arapuca, né? Porque daí a ONG ela não ia ter recursos, ia ser uma coisa meio ilícita, assim, e ele sentiu que aquilo não era de Deus. E Ele lembrou do que o tio tinha falado, orou e Deus deu a resposta e ele não ficou no laço. Então, ele se libertou, né? Não aconteceu nada. E essa pessoa fez essa proposta, fez para uma outra pessoa e a outra pessoa acabou se prejudicando. Então, foi um presente de Deus mesmo naquele dia. Então, esse era o meu testemunho. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas para ele. O que foi isso? O que aconteceu? O que o pastor Umir recebeu para fazer aquela oração? Discernimento de espíritos, que mais? E uma palavra de conhecimento, porque ele sabia de um fato de maneira sobrenatural. E uma palavra de sabedoria, porque veio o conselho. Não faça. Não aceita aquela proposta. Vocês estão vendo como os dons já acontecem na nossa vida? Hoje nós vamos falar a respeito de dois dons. Ele se complementa com são os últimos dois dons que nós vamos estudar nesta noite, que é os dons de cura e o dom de operação de milagres ou operação de prodígios. Nós vamos entender um pouco sobre isso. E nós queremos aqui, irmãos, desvendar algumas coisas. Algumas dúvidas que nós tínhamos a respeito de algumas operações, algumas coisas estranhas que nós vemos por aí. E nós não entendemos o que é aquilo. Hoje Deus vai nos esclarecer. E nós vamos conseguir, então, discernir as coisas que acontecem dentro da igreja. Nós falamos na semana passada a respeito do dom da fé. Como é que funciona a fé? Nós falamos de uma fé geral, de uma fé subjetiva, de uma fé repartida a cada um, de uma fé que pode crescer, de uma fé que deve ser cultivada e que ela deve, então, frutificar na nossa vida. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé, ela cresce de maneira constante na vida do crente. Como? Através do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não tem como dizer, tenho um coração cheio de fé sem pisar na igreja sem ler um versículo bíblico por dia. Alguém diz, Marcelo, eu sou uma pessoa cheia de fé. Eu sou cheia de fé, eu sigo a Bíblia, né? Essa é uma expressão dos antigos. Eu sigo a Bíblia. Tá, mas nunca lê. Nunca ouve uma mensagem. Nunca tem uma experiência com Deus. Então essa fé dessa pessoa é uma fé muito subjetiva. Subjetiva demais, né? É muito subjetiva. A fé, uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que tem intimidade com a palavra de Deus. Mas nós aprendemos na semana passada que o dom espiritual da fé é uma coisa sobrenatural que vem sobre a vida do crente para operar todas as outras coisas. É um esvaziamento que acontece dentro do crente a respeito de é um esvaziamento de qualquer dúvida. Simplesmente a pessoa não tem mais dúvida a respeito de algo que vai acontecer. É uma certeza sobrenatural a respeito de um fato. E eu tive dificuldade para explicar para os irmãos na semana passada e continuo tendo essa dificuldade de dar exemplos. Porque quando nós vamos falar sobre um ato de fé sobrenatural dentro da igreja, a gente não sabe se aquilo se manifestou na forma de um dom de curas ou se aquilo se manifestou na forma de prodígios. Como é que a gente separa? Eu não sei, irmãos. Mas o dom da fé, ele existe. E esse dom da fé, ele sustenta todos os outros 9 dons espirituais. Então, irmãos, a fé, ela é um mistério que você vai ter que tratar de assumir uma responsabilidade com Deus para fazê-la crescer dentro de você. E mais do que isso, abrir o coração para que este dom da fé, o dom espiritual da fé, aconteça na tua vida. É como se você tomasse uma garrafada daquelas de antigamente que os nossos pais nos obrigavam a tomar. Cheio de ervas, gema, aquilo, enterravam aquela garrafada, aquele remédio antigo amargo, aquele energético, aquele Gatorade que vende nos postos, aquele qualquer energético que você toma. O dom espiritual, ele faz isso na vida do crente, isso tem que existir na igreja. Mas agora nós vamos falar dos últimos dois dons que se confundem com o dom da fé, mas que ele acontece na nossa vida, que é o dom de curas e o dom de operação de milagres. O que é o dom de curas? Nós vimos aqui, no versículo 9, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Dons de curar, irmãos, é uma coisa linda. Como é que isso acontece na vida do crente? Simplesmente o Espírito Santo toma de maneira sobrenatural um irmão e ele opera esse dom na vida de uma pessoa doente. Só que é uma operação sobrenatural. É algo instantâneo e milagroso. Deus usa essas pessoas. No passado era muito comum. Nós vimos lá o pastor Manuel de Mello, por exemplo, ele pregando diante de uma plateia de 3, 4 mil pessoas. Sobe uma pessoa completamente cancerosa, com uma cabeça inchada, e aos olhos vistos diante de todo mundo, ele ora e aquela cabeça diminui até o tamanho normal daquela criança. Diante de todos aquilo acontece. Isso é operação de curas. Olha o que aconteceu com o nosso Elias, né? Nosso irmão Elias, o meu pai. Eu louvo a Deus por isso. Porque houve uma operação de cura na vida dele. Porque se vocês vissem a situação, não sei, há 3 semanas atrás, essa imagem aqui é uma coisa que me emociona. Só quem conviveu com a situação sabe o que este homem passou. E ele estar aqui é um exemplo. Olha os vistos, vocês querem o exemplo de dom, de manifestação de cura, eis aqui. Quem pode levar a Deus? Na semana passada, quando ele veio, né, nos visitar, já muito mais recuperado, e a recuperação dele está cada vez melhor, glória a Deus por isso. A minha esposa dizia que quando ele estava aqui testemunhando, ela tinha vontade de pular da cadeira, dar uns pulinhos, ela precisava dar uma surtada na frente de todo mundo, mas a nossa igreja ainda não entende essas coisas. Mas vou te dizer, meu irmão, que quando você receber na tua vida uma manifestação de cura, não há quem segure você no chão. Você vai pular na presença de Deus, porque só sabe quem passou por aquilo. Sabe, nunca mais você vai ficar legal, Jesus, bom, maravilhoso. Porque só sabe o que passou a Elaine, o Fabiano, quem estava no coro dela. E houve uma manifestação de cura. Irmãos, o dom de curar, você pode ser usado nisso. De maneira sobrenatural e instantânea. Irmãos, isso vai acontecer na tua vida de maneira cada vez mais rápida. Nós vimos aqui uma manifestação rápida na vida do seu Elias, uma manifestação rápida na vida da Elaine. Mas isso vai acontecer de cada vez mais rápido, instantaneamente. E quanto mais você glorificar a Deus pelas coisas que Deus faz, mais Ele vai derramar o poder sobre a tua vida. Nós temos que aprender a se habituar com isso, a nos habituarmos com isso. Tem que ser normal, irmãos. O dia que você entender isso, eu não vou me incomodar de ver você surtar na igreja. Hoje eu entendo o que algumas igrejas fazem. Alguém pula da cadeira e começa a levantar a mão. Obrigado, Jesus, obrigado. E rodopia. Vamos repreender, isso deve ser um espírito maligno. Não, isso é alegria do Espírito. Não há o que faça aquela pessoa parar. Ela vai levantar a mão para o céu e vai glorificar Deus. E nos dons de cura existem tantos mistérios, irmãos. Por exemplo, de repente Deus levanta um pastor aqui. Vou pegar a Carol. A irmã Carol, de repente, Deus usa ela em manifestação de cura. Só que engraçado, em algumas pessoas, Deus revela esse dom numa doença específica. Ela, de repente, mas eu não sei. Quando eu oro para repreender um tumor, eu não sei, Marcelo, eu vejo uma pessoa lá que está precisando de uma cura divina. Vamos dar um exemplo aqui. Qualquer enfermidade, fratura, vem alguém com o pé machucado. Mas se eu olho alguém de gesso, eu não posso ver aquilo que eu tenho vontade de orar. Você obedeça, Carol. É o Espírito Santo querendo usar você. Engraçado. Ela ora por outras enfermidades, de repente não se manifesta daquela maneira, mas naquela enfermidade Deus usa ela. Como é que a gente explica isso? Não tem explicação. Existem pessoas que são, que têm uma especialidade para orar para determinadas enfermidades. Eu conheci um irmão que ele orava por canceroso, que é aquele irmão que tem um ônibus, esqueci o nome, Luiz Cristo. Ele gostava de orar por pessoas que tinham enfermidade de câncer. Ele não podia ver ninguém com câncer que ele ia orar e a pessoa era curada. Como é que a gente explica isso? Não sei. Por isso que a palavra de Deus fala no plural, dons de curas. Isso tem dois sentidos. Primeiro, que qualquer enfermidade pode ser curada. Segundo, que Deus pode usar especificamente uma pessoa num tipo de enfermidade. Como é que você explica isso, gente? Pergunta para Jesus, ele vai saber. Ele é a quem cura. Deus pode usar você para curar qualquer enfermidade. Por quê? Porque lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: estes sinais seguirão os que creem em meu nome, curarão os enfermos. Em meu nome curarão os enfermos. Estes sinais seguirão os que creem. Significa que se você crê que Jesus Cristo é Senhor, você pode ser usado por Deus para curar enfermidades e ser curado de qualquer enfermidade. Mas o que eu estou dizendo para você é o dom de cura, que é algo que está aqui para chocar as pessoas. O dom espiritual da cura é algo feito para glorificar a Deus, para estabelecer reino de Deus, para chocar as pessoas, para que as pessoas creiam em Deus através daquela manifestação. Eu estou falando de um outro nível, eu estou falando de um dom de cura anabolizado. Algo energético na tua vida. Ninguém que tem dom de cura, dom espiritual de cura, ele não fica simplesmente 24 horas por dia curando as pessoas. Não, isso vem conforme o propósito de Deus e conforme o momento. E nem sempre todas as pessoas são curadas. Jesus, quando curou no tanque de Betesda, aquele tanque era uma espécie de hospital. Não existia hospital naquela época, existia um médico, mas não existia hospital como nós conhecemos hoje. O tanque de Betesda era uma espécie de um hospital, onde as pessoas ficavam ali em volta daquele tanque esperando o anjo do Senhor descer e mexer as águas. Então eles tocavam naquela água e eles eram curados. Jesus foi naquele tanque, mas ele só curou uma pessoa. Por quê? Coloque na sua listinha por que Jesus não curou todo mundo naquele tanque. Ah, porque a pessoa que ele curou tinha fé. Talvez. Não sei. Mas o fato é que a cura que aquele homem teve, que era um cego, né, foi instantânea e milagrosa. E todos creram em Deus. Creram em Jesus Cristo. Havia um propósito por trás daquilo. Muitas pessoas dizem: se nas igrejas evangélicas há cura divina, por que nós não vamos nos hospitais e curamos todo mundo? Não é esse o propósito de Deus. Por quê? Eu não sei. Eu só sei que Jesus cura. E que o dom espiritual de cura existe. E que ele pode usar você para isso. Eu sei disso. E que existe um propósito para glorificar a Deus por tudo isso. Não é glorificar o homem. Não é glorificar uma denominação. É para glorificar a Deus. E é por isso que eu oro a Deus que as manifestações espirituais aconteçam no meio do povo. Porque se acontecer apenas com a liderança da igreja e com o pastor, a igreja não é completamente edificada. Deus deu os dons espirituais para a igreja, que são as pessoas. E você está nessa linha. Você pode dizer glória a Deus por isso? E esse é o dom de curas. Deus usa você mesmo. Mas existe um outro dom muito interessante, e aqui nós temos vários testemunhos, dons de prodígios e maravilhas. Uma cura espetaculosa pode ser uma manifestação de prodígios e maravilhas. A questão dos prodígios, irmãos, responde tantas perguntas. Sabe, irmão, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os dons de prodígios e maravilhas. Eu quero que esse ensinamento entre em seu coração, no sentido do quê? Que você tome muito cuidado com os seus julgamentos a respeito daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. Cuidado. Quando você ouvir uma manifestação, ver uma manifestação de prodígios, eu vou te explicar o que é isso. Não seja apressado em julgar aquilo. Não seja apressado em julgar aquilo. O que que vocês diriam para mim se de repente neste culto, estou falando algo real na sua vida, pastor Omir tivesse que pegar o meu cinto para colocar a calça dele? No meio da oração, as calças do pastor Omir não ficam mais perto dele. O que que você diria? Pois eu cansei de ver isso acontecer, meus irmãos. Simplesmente o Espírito Santo toca o pastor, o ministrante, a respeito de uma manifestação de prodígio, ele diz: quem é que gostaria de emagrecer? O tio já viu isso, né? Quem é que gostaria de emagrecer? É eu. Então vem aqui, vamos orar. Manifestação de prodígio. As pessoas perdem 15, 20, 30 quilos instantaneamente. Coisa mais incrível do mundo. E senhoras tentando amarrar, improvisar, segurando as saias e os olhos, parece... Gente, parece... Marcel, por que você está falando isso de público? Que coisa mais indecente. Irmãos, isso acontece. E isso acontece. E eles arrumando a roupa e vai se pesar. Perdi 20 quilos instantaneamente depois que o pastor orou. O que que é isso? Manifestação de prodígios e maravilhas. Por que que Deus fez isso? Não sei. Eu só sei que Deus foi glorificado com isso. Marcel, mas um regime não resolveria? Não, resolveria. Eu só sei que aquela pessoa que foi abençoada, perdendo aqueles quilos, por si só já é um bom motivo. Mas por que isso? Não sei. Prodígios e maravilhas. Irmãos, isso era a coisa mais comum nos anos 80. E é engraçado, quando isso acontece numa igreja, daqui a pouco acontece em outra, daqui a pouco acontece em outra, e daqui a pouco acontece em outra. Aí alguns se perguntam: mas Marcel, isso trouxe tanta confusão na igreja. Por quê? Porque a igreja não teve maturidade para administrar aquele dom dentro da igreja. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para nós não sermos ignorantes a respeito desses fatos. Vamos para um outro exemplo? Esse até o Sr. Elias podia contar para nós. Se Elias ficou por quanto tempo com o dente de ouro que Deus deu para o senhor? Ganhou um dente de ouro. Simplesmente alguém falou no microfone: nós vamos orar, você que está com dor de dente, nós vamos orar aqui você que está com problema na boca, e Deus vai abençoar você. Simplesmente, irmãos, ele ganhou um dente de ouro. Ele tinha um problema, lembra? Ele tinha uma situação. Tinha um pino de aço, né? Tinha caído o pivô, alguma coisa assim. Foi engrossando aquele pino até se tornar tão... Virou um dente de ouro. O que que é isso? Obra do diabo? De jeito nenhum. São prodígios e maravilhas. É um prodígio e é uma maravilha. Irmãos, o que teve de gente que ganhou dente de ouro, eu acredito que até a tia Laura teve algumas obturações daquela época, ela não acreditava. Ela não é. Eu lembro que ela estava no carro, eu não acredito que Deus faz isso. Isso é uma coisa engraçada. E eu sei, ele disse: mas eu tive, olha aqui, está aqui o dente na minha boca. Ah, não sei. Daqui a pouco a dona Aline: mas a sua boca está brilhando muito, tia Laura. Vamos ver essa boca? As obturações de ouro. Eu não sei se ainda está lá, mas apareceu. Ela ficou muito tempo com aquelas obturações. De um lado ainda tem, olha lá, ó. Olha lá, ó. Fico até com vergonha, porque é difícil, irmão. Sabe, ela não tinha entendimento naquela época a respeito dos dons. Mas hoje ela sabe que foi de Deus. Claro que entre as igrejas houve muita confusão, porque eles transformam uma operação de prodígios e maravilhas numa doutrina. Daqui a pouco aquela pessoa sai, aquele pastor, ele sai pelas igrejas pregando quase que uma doutrina sobre o dente de ouro. Irmãos, isso é uma coisa simples. Aconteceu na igreja. Nós glorificamos a Deus. E amém. Vocês querem outro exemplo de manifestação de prodígio? Vamos para a palavra de Deus? Os lenços de Paulo. Simplesmente as pessoas pegavam os lenços de Paulo e quando eles pegavam naquele lenço, eles ficavam curados. Como é que a gente explica isso? Ah, Marcel, isso é muito estranho. Nós estamos divinizando coisas terrenas. Por que que tem um lenço vai curar uma pessoa? Não sei. Manifestação de prodígios e maravilhas. Em um certo momento, Deus tocou o coração de Paulo e ele obedeceu o Espírito Santo e a bênção aconteceu. Tem pessoas que dizem assim, por que Deus vai dar dinheiro de ouro para as pessoas? Tem tanta gente passando fome no mundo, tanta prioridade, vai dar uma coisa tão suficiente. Vocês querem outro exemplo de manifestação? E quando Jesus foi curar um cego e o cego não foi curado na hora, o que que ele fez? Irmãos, Jesus cuspiu no barro, no chão, misturou a terra com a sua saliva e passou nos olhos do homem. Jesus fez isso, irmãos. Manifestação de prodígios e maravilhas. Por que que ele fez isso? Ele recebeu uma instrução do Espírito Santo. Jesus era batizado com o Espírito Santo. Ele era o próprio Deus, mas para dar o exemplo, ele recebeu o Espírito Santo. Recebeu uma direção. Misturou a terra, passou nos olhos da pessoa e a pessoa foi curada. Vá explicar isso. Irmãos, eu vou te dar uma recomendação. Desista. Não queira explicar o inexplicável. Deixe Deus te usar. Porque se você é cheio do Espírito Santo e você recebeu uma palavra, ele vai honrar aquela palavra. Manifestações e prodígios e maravilhas existem muitas, inúmeras aqui no livro de Atos. Eu, na minha opinião, a maior manifestação para mim de prodígios e maravilhas foi o que aconteceu com o diácono Felipe. O obreiro, o diácono Felipe. O que aconteceu com ele? Ele estava andando e ele foi evangelizar uma pessoa. E ele evangelizou aquela pessoa. Depois que ele evangelizou aquela pessoa, o Espírito Santo transportou Felipe para um outro lugar, a 120 quilômetros dali, instantaneamente. Ele foi transladado, foi teletransportado. Ninguém conseguiu teletransportar nada até hoje, com toda a tecnologia que nós temos na vida moderna. Felipe foi transladado. Era como se ele estivesse aqui pregando, como eu, e diante de vocês ele sumisse e aparecesse em Guaratuba. Instantaneamente. O que que é isso? Operação de prodígios e maravilhas. Mas vocês observem que existe nos prodígios e nas maravilhas uma característica comum. Aquilo só é genuíno quando glorifica a Deus e edifica a igreja. Fazer prodígios e maravilhas para o seu próprio ego, isso tem inspiração do homem e vai levar este homem à queda. Todas as pessoas que usaram de prodígios e maravilhas, preste atenção nisso, irmãos, que usaram os prodígios e maravilhas para benefício próprio, para exaltação de si próprio ou para exaltação de uma denominação, todos eles caíram. Todos eles caíram. Grandes homens de Deus se deixaram levar pela vaidade e pela presunção das manifestações espirituais. Lembram-se da receita para se fazer um falso obreiro? Exercício do ministério combinado com uma vida de pecado. Estes homens de ministérios, muitos deles, deixaram o pecado da soberba entrar no seu coração. Começaram a usar dos prodígios e das maravilhas para proveito próprio e passaram, então, a atrair sobre si maldições. E é por isso que eu vi o Ero dar uma palavra de sabedoria, na minha opinião, foi isso, quando ele disse que o caminho do poder é um caminho cheio de escombros. Cuidado. Cuidado, Espírito Santo vai te dar dons, mas cuide com zelo daquilo que Deus te deu. Não permita que a soberba, não permita que a presunção encha o teu coração, a ponto de extinguir o Espírito que há em ti. Use de obediência. Seja santo, seja cheio do Espírito Santo, seja reto, seja sincero, fuja do pecado. Deixe Deus quebrantar você quando você precisar. Deixe Deus te usar com simplicidade. Não faça questão de mostrar para todo mundo como Deus está te usando. Não. Se Deus usar um dom espiritual em você em secreto, como recentemente eu vi uma irmã nossa usar em aconselhamento em línguas estranhas, uma irmã da nossa igreja, ela teve uma palavra de conhecimento e de sabedoria. Deus usou ela para ministrar a uma outra moça. Ninguém mais precisa saber. Se acontecer aqui na frente das pessoas uma manifestação espiritual, é para glorificar a Deus, é para edificar a igreja. Sabe, irmãos, quanto mais simples for a nossa vida e mais nós deixarmos Deus usar na simplicidade a nossa vida, mais Deus vai usar você. Você vai viver uma vida de poder até o fim dos seus dias sobre a terra. E Deus vai te dar a coroa da justiça como prêmio. Mas cuidado. Procurai com zelo, a palavra de Deus nos diz. Procurai com zelo os melhores dons. Hoje nós estamos falando apenas dos dons de manifestação, de maravilhas e de prodígios e os dons de cura. Mas tem todos os outros 7 para Deus operar através da tua vida. Como você vai administrar esse dom? Como está o seu coração? Está disposto a deixar Deus usar você? Será que se Deus te der vários dons e começar a te usar, você não vai achar que você é melhor que os outros? Que essa igreja da Fagundes Varela já não pode comportar o seu ministério? Ou que todos nós estamos debaixo de você, porque você, Deus usa mais você? Então eu quero te dizer uma coisa. Maior é aquele que serve. Quanto mais Deus te usar, mais então você deve servir as pessoas nas coisas simples. Sabe, irmãos, eu falo para Elisel, minha esposa, e Deus me dê a graça. E quando chegaram os nossos dias, né? Que Deus nos leve juntos, né? Que Jesus venha e nos leve. Eu não gostaria de ver a minha esposa sozinha nessa terra. Não gostaria. E eu gostaria de viver os meus dias, meus últimos dias, na minha casa, sem os alardes das obras do ministério, porque isso para Deus não quer dizer muito porque ele vê o coração. Eu não quero as honrarias dos grandes homens de ministério. Quero morrer sozinho na presença de Deus. Aleluia. É isso que eu quero. Sem as pompas das grandes obras, não. Eu quero ser de Jesus e somente dele. Gostaria de morrer em secreto. Peço a Deus isso. Eu vi o meu pai sabiamente dizer, eu não quero tomar parte em idolatria com relação à minha pessoa. Uma vez ele disse isso. Ele tem um fã-clube enorme, ganhou várias pessoas para Jesus, vários marinheiros, fez ministério a vida inteira, mas ele disse, eu não quero ser idolatrado por nada do que eu fiz. Eu não quero ter parte nisso. E assim, nosso, assim que tem que ser o nosso coração. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Graças a Deus por isso. Convidar o Fabiano para tocar. Nós cantamos em espírito e em verdade. Olha que coisa linda, né? E eu pedi para o Inês ligar o som ali para o Fabiano. Por favor. Pedi para a Elaine, que se elas estão com as crianças ali, eu pedi voluntários para cuidar das crianças. Hoje nós estamos terminando. Hoje nós estamos terminando este ciclo de mensagens sobre os dons espirituais. E eu sinto um quebrantar dentro de mim, sabe, irmãos? Um quebrantar. Eu acho que, de fato, nós vamos estar sendo mais maduros, nós estaremos amadurecendo à medida que nós fecharmos a nossa boca para criticar as outras igrejas e pensarmos um pouco mais em nós. E amarmos as outras igrejas, respeitarmos as outras igrejas, orarmos por eles, mas orar muito mais por nós. Eu creio, irmãos, que toda essa mensagem que foi ministrada foi inspirada pelo Espírito Santo na nossa vida. E que essa noite seja uma noite de quebrantamento. Que essa noite seja uma noite de reflexão, onde nós olhamos para o nosso próprio coração, permitindo que Deus tire todas as vaidades, todos os vícios, todos os traumas de outras experiências em outros ministérios. Deus quer que na tua vida tudo isso seja coisa do passado. Ele quer fazer algo novo em você. Ele quer uma nova Nivel, uma nova Rosane, uma nova Jusilane, uma nova Carol, uma nova Suzy, um novo Marcel, um novo Fabiano. Ah, coisa linda e bonita. Ele quer uma igreja com um coração novo. Uma igreja disposta a abrir mão dos seus próprios, sua própria maneira de pensar, os seus próprios preconceitos. Não. Deus quer quebrantar a sua vida para que Ele possa usar você.